You got the touch. You got the power. Yeah! Quadrinho Drops. Comic Con Experience. Olá, ouvintes da Tropa Quadrincast e fãs que irão a Comic Con Experience. Estamos de volta com mais um Quadrin Drops nessa semana aí, que é a última semana cheia antes da Comic Con Experience, né? Semana que vem, quinta-feira, já começa o evento. E, claro, a gente vai falar um pouquinho dos últimos anúncios do fim de semana, né? Grandes anúncios, vários anúncios aí muito bacanas pro pessoal. Vamos dar dicas aí sobre alimentação na Comic Con Experience. Vamos finalmente poder dar sugestões de coisas para se fazer lá. Finalmente temos alguma programação de um stand para poder falar algumas coisas para se ver além dos painéis. E claro, dar espaço para os artistas que estarão lá vendendo seus prints, suas HQs, seus trabalhos. Para você que chega lá e já saber exatamente em que mesa você já vai direto no Artist Alley. Oi pessoal, aqui é Alice Monstrinho. E esse ano eu vou estar na mesa C14 do Artist Alley junto com o meu colega André Meister, e nós vamos estar lançando dois quadrinhos super legais. O primeiro é o Bad Omen, que é um quadrinho a respeito de lobisomens, vampiros e criaturas sobrenaturais. Tá com bastante ação, ele é formato americano, com verniz localizado, tá super legal. E também o Molly Whooped, que é um quadrinho sobre quatro mulheres que acabam se encontrando para fazer serviços mercenários, e também super divertido. Vamos ter prints, bottoms, a gente vai ter commissions também. E passa lá pra dar um oi, que a gente vai adorar ver vocês. Obrigada, tchau, tchau. E aí, galera do Quadrincast. Aqui é o Eric Peleas. Eu também vou estar na Comic Con Experience este ano. Passa lá no Artist Alley, na minha mesa F17. Eu vou ter quadrinhos, o lançamento do diário de um super especial de Natal, prints e muita coisa legal. A gente se vê lá. Um abração. Olá pessoal, eu sou João Paulo Silveira, escritor da série de livros do Último dos Guardiões, e estarei lançando o segundo livro da trilogia chamado Diário de Guerra. É a minha primeira participação na CCXP e estarei no Artist Alley, na Rua C, a principal, mesa C04, com muito material exclusivo, como mapas em formato A3, bottoms, jogo de dados do livro, tudo com um precinho especial e com combos bem interessantes. A trilogia é ambientada em um mundo medieval, onde a magia está viva no dia a dia das pessoas. Galaniel, um guardião veterano de inúmeras batalhas, deixa a linha de frente e se prepara para viver na cidade de Kor, com sua esposa. Mas a guerra contra os demônios infernais já se estende por muitos anos, e o guerreiro deseja servir seu povo com sua experiência e anos de prática. Um acordo imoral, feito pelas caças no poder, o traz de volta à guerra, destruindo seus sonhos e forçando-o novamente a lutar, com a ajuda de seu antigo grupo de elite. Acompanhe esse bravo guerreiro e sua ascensão, de seu inferno pessoal à glória, através da defesa de tudo aquilo que ele acredita. Caso você queira mais informações sobre a história, acesse www.oultimodosguardiões.com.br, tudo junto e sem acento. Lá vocês poderão ler os primeiros capítulos, ver as capas dos livros e assistir a 3 book trailers criados. Espero vocês lá, do dia 1 ao dia 4 de dezembro. Um grande abraço e não deixe de ouvir o Quadrincast. Salve pessoal, eu sou Marcel Bartolo e eu vou estar na mesa B10 do Artist Alley da CCXP agora, 2016. Eu estou com o lançamento, meu primeiro quadrinho para valer, assim, que é uma história de terror, basicamente um conto curto de 16 páginas, mas eu resolvi fazer uma edição bacana, assim, tá colorido, se chama O Insubstituível. Tem um formato grande, 21x28. Eu espero que vocês gostem, vai ser um prazer estar lá. Quem quiser conhecer mais do meu trabalho, eu tenho minha página no Facebook, que é Marcel Bartolo, Estúdio Ideia Boa. Lá tem alguns dos prints também que eu vou levar, e acho que vai ter um material bacana. Estou bem ansioso para essa primeira oportunidade, assim. Além disso, eu vou estar com meu parceiro de mesa, que é o Douglas Nogueira. A gente fez um quadrinho juntos também no comecinho do ano. Uma experiência que a gente desenhou e roteirizou junto, que se chama Por Trás das Sombras. Acho que a gente vai levar alguns exemplares lá, mas a ideia do Por Trás das Sombras é ser um estudo mesmo, um teaser, um trailer, para um quadrinho que eu pretendo trabalhar no ano que vem. Vai ser uma história maior de terror também. A gente vai ter o Insubstituível, que é um trabalho meu, com um amigo meu que é o roteirista Gregório Mavian. Vai ter o Por Trás das Sombras, um pouquinho. O Douglas vai estar lá também, vai estar lançando um quadrinho dele, que se chama Colega. Conto com a presença de vocês, espero que vocês curtam, venham conhecer nosso trabalho. Como eu já falei, podem curtir a minha página, Marcel Bartolo, Estúdio Ideia Boa, ou também no Facebook, vocês podem encontrar o Ilustradoria, Encontro Ilustrado, que é um evento que eu organizo aqui em Sorocaba, e a gente já trouxe muita gente bacana para participar aqui. A gente sempre traz ilustradores para mostrar o trabalho aqui para a galera. Bom, gente, obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade, e a gente se vê lá. Espero que seja épico. Salve, salve, ouvintes do Quadrincast. Meu nome é Paulo Borges. Sou desenhista profissional há 30 anos, mas só agora estou fazendo a minha primeira publicação autoral, Mary Up, Agência de Investigações, que eu pretendo lançar na Comic Con 2016. É um thriller policial bem interessante, com uma história bem bacana envolvendo o universo das pin-ups. Tem uma proposta também um pouquinho diferente de narrativa que envolve uma mistura de quadrinhos, fotos, textos e ilustrações. Vocês podem me encontrar na mesa F20 da Comic Con. F20. F de fácil e 20 de 20 ver na Comic Con. Apesar do trocadilho meio fraquinho, mas a intenção é boa. Eu vou estar lá aguardando todo mundo para um abraço, para um papo e para conhecer nosso trabalho. Valeu! No bloco de anúncios, vamos falar um pouquinho sobre as últimas novidades divulgadas pela organização da Comic Con Experience. Na quarta-feira, uma grande surpresa para os fãs, principalmente os fãs que irão na quinta-feira. A Paramount, que vai ter um painel nesse dia, né? Quinta-feira, que normalmente é um dia tão assim ignorado, né? Porque muita gente é o pior dia para ir, vai trazer o elenco do filme Triple X, né, XXX reativado, né, o original em inglês é The Return of Xander Cage, e vai trazer ninguém menos que o trio principal, né, a Nina Dobrev, né, que interpreta a Rebecca no filme, a Ruby Rose, que interpreta a Deli Wolf, e claro, né, o nosso eterno Groot, né, o Vin Diesel, que interpreta o Xander Cage, né, que é o Triple X. Então, no painel da Paramount, eles vão estar presentes, né, a gente sabe que qualquer outra atividade de fotos, autógrafos e coisas assim, depende das intenções do estúdio, né, no caso a Paramount, se vai ter alguma coisa no stand dele, se não vai ter, então a gente fica no aguardo da Paramount para saber mais, mas já sabemos que três grandes nomes vão estar na quinta-feira, que é uma grande novidade para a Comic Con Experience. E falando em quinta-feira, na quinta-feira passada, né, um dos anúncios que algumas pessoas descobriram antes da hora, né, que Neil Patrick Harris, né, para muitos o Barney de How I Met Your Mother, vai estar no painel do Netflix no domingo para divulgar o novo seriado da Netflix, a nova série original, Desventuras e Série, né? Pra quem lembra, teve um filme há pouco tempo atrás com o Jim Carrey no papel do vilão. E agora no seriado, Neil Patrick Harris vai ser o vilão, né? O inimigo das criancinhas. E ele vai estar no domingo na Comic Con Experience para participar do painel. E logicamente vale a mesma coisa que foi dita do Vin Diesel, da Ruby Rose e da Nina Dobrev. Se tiver alguma coisa de fotos, autógrafo ou o que for, isso vai ser decisão da Netflix e aí fica a critério deles. Na sexta-feira, quem aproveitou para anunciar novas atrações, e é uma grande novidade na Comic Con Experience, uma empresa que não tinha participado, é a Paris Filmes, né? A distribuidora de filmes aqui no Brasil, que tem diversos filmes no seu catálogo, né? São distribuídos por aqui, e vai trazer algumas coisas muito interessantes. Vai falar sobre Power Rangers, o filme que eles estão trazendo, né? O My Little Pony, também um filme, para quem gosta dos desenhos, provavelmente vai se interessar bastante. Vai ter o elenco do Internet, o filme, né? Que é um filme com muitos youtubers aí, então, muito pessoal que fica perguntando, quem é o youtuber que vai, quais youtubers são convidados. É o que a gente fala, a CCXP não foca em youtubers, porque o foco delas é quadrinhos, séries e filmes. Youtubers acabam sendo convidados por estúdios, por stands, essas coisas. E nesse caso, vai ter um painel só pra eles. E claro, né, pra divulgar o filme Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola, é um filme que ano passado, num painel, foi divulgado pelo Danilo Gentili, vai estar ninguém mais, ninguém menos que Carlos Villagrán, o Kiko, da Turma do Chaves, que já veio várias vezes ao Brasil e vai vir mais uma vez, dessa vez, pra estar no sábado, né, dia 3, no painel da Paris Filmes. Ainda não se tem o horário dos painéis, né? Como vocês sabem, a programação só sai às vésperas do evento, mas já fica aí, né? Muita gente reclama que sábado não tinha nada, já tem uma grande novidade, né? As Paris Filmes, com vários contos de filmes, né? Existe o rumor que vão trazer coisas do elenco do Power Rangers, mas ainda não é nada confirmado, mas com vários filmes e com o Carlos Villagrán, o Kiko, talvez o Danilo Gentili, não se sabe ainda, não anunciaram, mas com certeza vai ter bastante coisa para um dia que em tese era basicamente só Marvel e Disney. Um outro anúncio da sexta-feira é que o stand da Pizzy Toys, a arte conceitual de como vai ser, está realmente muito bonito, né? Pela imagem, vai ter grandes marcas, né? Colecionáveis de vários estúdios, Iron Studios, Hot Toys, Cotobuki, Sideshow, né? né? Os exclusivos da Aero Studios esse ano que eles revelaram também estão lá. É o que a gente vai falar na parte de programação, porque eles soltaram a programação deles, né? Então, todo dia, durante o evento inteiro, vai ter atividade lá, vai ter todos os dias sorteios de colecionáveis. Então, pra quem curte isso, é bom ficar marcando o plantão ali. Mas no bloco de sugestões a gente fala um pouquinho sobre algumas atividades mais voltadas para todo mundo. No domingo, né, já tivemos uma notícia que até demorou um pouquinho, né? As credenciais de domingo estão acabando. E a gente sabe que quando eles anunciam isso é porque realmente está na raspa do tacho, né? Então se você pretende ir no domingo, corra, porque é a última chance mesmo. Não há mais como comprar ingresso de outra pessoa, o período de transferência já acabou. Então se você não comprou para sábado, não comprou para 4 dias, não comprou Full Experience, né? Se você puder comprar Full Experience, compre, mas se você tiver as condições e quer ir no fim de semana, domingo é a última chance e corre muito o risco de acabar. Lembrando que as vendas online acabam dia 25, né? Então ainda tem mais ou menos alguns dias. E depois disso, só mesmo da bilheteria se sobrar. Então é possível que chegue no domingo e não tenha mais ingresso à venda, nem mesmo nas bilheterias, né? Então se você está pensando ainda em decidir, saiba que é a última chance. Na segunda-feira tivemos dois anúncios, né? Um anúncio que não impacta muita gente, mas é interessante falar, é que o CCXP Unlock, né? Que é aquele evento dentro da CCXP que é voltado à questão de empreendedores, a empresários, né? Discutir mais assuntos desse nível, né? De a questão de business mesmo, de todo esse negócio, né? Esses ingressos também são esgotados, né? Na verdade, o ingresso da CCXP Unlock não tem um grande atrativo, né? Para quem é um nerd comum, entre aspas, mas para quem ter interesse, né, terem o acesso a um dia anterior, né, da Comic Con Experience, dia 30, que é o dia da montagem, né, então, além das palestras que teriam, eles fariam um acompanhamento da montagem, né, dos stands, a montagem final, porque em tese uma semana antes já deve estar, já tá começando a montagem, né, então provavelmente nesta quinta-feira já vai ter trabalho no Expo. Mas se você pretende ir aí, não tem como, né? Então, pra quem vai, curta, né? Acho que é um evento interessante pra quem trabalha nessa área, né? Mas, além do preço um pouco salgado, é uma coisa muito focada pra esse nível, digamos assim, de familiaridade com os negócios, né? Então, não é pra todo mundo, mas quem for, que espero que aproveite bem. E a Netflix, né? Não parou de dar notícias, né? Deu Shadowhunters antigamente, falou do Neil Patrick Harris, e nessa segunda-feira eles confirmaram que vai ter no painel de sexta-feira deles, né? Eles vão ter dois painéis, um na sexta e um no domingo, de domingo com 4 horas de duração. O de sexta, ao que parece, é um normal, então 45 minutos mais ou menos. Não é uma hora exata, né? Sempre tem um período pra preparação e pra o pessoal poder sair, beber água, comer alguma coisa, né? Ir no banheiro. E nesse painel de sexta-feira teremos o elenco de 3%, né? Uma série original da Netflix, né? Uma série brasileira com o aporte do Netflix, que fala de um futuro pós-apocalíptico do Brasil, né? Que se divide em duas partes, né? O continente onde vivem os miseráveis, né? Eles têm uma chance aos 20 anos de ir para o Mar Alto, né, que é um lugar, em tese, um lugar paradisíaco, né, um lugar onde eles podem ter uma vida digna, mas todos os que seriam os candidatos, né, só 3% são escolhidos, né, então pode se imaginar alguma coisa no estilo muito das distopias que a gente vê por aí em vários filmes, né, de selecionar, né, de ter provas em que pessoas morrem ou personagens que vão trapacear e matar outros, né, então a gente vai provavelmente conhecer bastante dessa série. E claro, né, no vídeo divulgado, né, pela Netflix, nós tivemos a presença de 5 dos atores, né? Provavelmente devem ser eles, talvez mais algum, não tem nada confirmado, né? Que é a Bianca Comparato, né? Que vai fazer a Michelle na história. A Mel Frankowiak, eu não sei falar o nome dela, que vai interpretar a Júlia. A Vanessa Oliveira, que vai interpretar a Joana. O Rodolfo Valente, que vai interpretar o Rafael. E o Rafael Lozano, que vai interpretar o Marco. Então, na sexta-feira, para quem já tem o ingresso sexta-feira, lógico, vai ter provavelmente a oportunidade de quem quiser checar isso e não comprou o ingresso, comprar, porque se não anunciaram nada sobre o fim dos ingressos de sexta-feira, porque ainda tem bastante. Então, é uma probabilidade que ainda sobre. Mas, quem tiver por lá e conseguir entrar nos painéis, vai poder saber um pouquinho mais sobre essa série nacional aí na Netflix, o que é uma coisa interessante. Falam que é um padrão muito bom, né, um do alto padrão para o nível nacional, né, e quem sabe é uma porta de entrada para muito mais coisas de produções originais Netflix acontecendo. Oi pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é a Ana Cardoso, eu faço parte do Estúdio Black Ink aqui de Belo Horizonte e nós vamos estar na Sista Alley da CCXP nas mesas A35, A36 e A37. Vou estar lá com todo o estúdio. Então, vou estar levando quadrinho e pet, o lançamento Olhos do Jabuticaba, muitos prints, botões, adesivos e lógico que todo o material do estúdio. Então não deixa de passar lá e conferir o material, hein? Então, até lá! Olá, meu nome é André Freitas e estarei na mesa A20 do Artist Alley da CCXP 2016, lançando minha nova HQ, Osman Thanatos. Vejo vocês por lá! Fala galera do Quadrincast, aqui é o Gabriel Andrade. Eu sou desenhista de quadrinhos, já há 7 anos, trabalhando para o mercado americano. E estarei lançando meu artbook e sketchbook na CCXP 2016. Eu estarei dividindo a mesa A03 com o artista Ricardo Jaime. E também vou levar alguns prints exclusivos. Então aparece lá para a gente conversar e trocar umas ideias. Quem sabe comprar um artbook. E quem comprar o artbook também vai levar um sketchzinho rápido na capa, né? Também no sketchbook. E nos vemos lá. Um abraço para todos aí. E aí, galera, eu sou a Nanaka Nagase e eu vou estar de 1º até dia 4 de dezembro na CCXP em São Paulo com a mesa D27 no Arts Alley vendendo meu novo quadrinho, O Cão e a Maré. Espero vocês lá! Olá, meu nome é Thiago Judas e eu estarei na Comic Con Experience, naquilo que eles chamam de Artists Alley. Eu estarei na mesa F34. Lá eu estarei vendendo o meu livro, mais recente livro de quadrinhos, o livro chamado Hídrico. É um livro de 224 páginas, com tiras de 1998 até 2015. Além de uma HQ, que está nesse livro também, onde relato a história verídica, explicando por que o nome do personagem foi proibido. E outra HQ, mais longa também, que mostra qual foi a maneira que fiz para continuar desenhando as tiras mesmo depois desta proibição. O personagem do livro Hídrico é um tiozinho, um flané, meio androide, meio robô, que na cabeça tem um aquário parafusado aonde vive um peixinho. Eu levarei bonecos também deste personagem, feitos em resina e pintados à mão. Além de todo esse material relacionado ao livro Hídrico, também apresentarei um pôster de uma HQ que fiz chamada Direito de Subir. O pôster já é a própria história e é um facsímile do original, pois desenhei essa história num formato fora do padrão editorial. Eu fiz um formato A0, num grande papel, diversos quadrinhos, e a história se apresenta dessa maneira. E também penso em levar algumas aquarelas originais. Muito bem, então aguardo vocês na mesa F34. Até lá! Nesse bloco de dicas, a gente vai falar um pouquinho sobre alimentação na Comic Con Experience, né? É uma dúvida que sempre, todo ano tem, né? O pessoal tem um pouco de dúvida sobre isso, o que pode fazer lá dentro, como são os preços. Então, a gente vai falar um pouquinho, né? Sobre a questão da praça de alimentação. No último mapa divulgado, né, pela Comic Con Experience, numa das postagens dele, né, uma coisa chamou atenção. Haviam duas regiões de praça de alimentação. A gente não sabe bem como é isso, né? Ano passado, havia uma grande área de praça de alimentação e, anexo a ela, havia uma área ali onde tinham os food trucks. Pra quem lembra da Comic Con Experience, aquela que ficava lá no cantinho, lá depois da parte da sessão de fotos e autógrafos, né? Bem lá no canto, completamente oposto do auditório. Mas esse ano parece que vai ser uma divisão. Não se sabe ainda se vão ser duas parcialimentações independentes, se a parcialimentação no canto vai ser só os food trucks ou se vai ser misturado. Então, não se tem as informações. Mas, em breve, eles devem anunciar direitinho, né? Principalmente quando soltarem o mapa oficial do evento. Quanto à questão de preço de alimentação, lá as coisas são preço de shopping de São Paulo, né? Vamos deixar claro, né? Porque provavelmente em muitas outras cidades talvez seja diferente, mas lá você vai comer um combo, por exemplo, um sanduíche, um acompanhamento, que normalmente é batata frita e refrigerante, é em torno de R$25-30, dependendo da loja, né? Você tem, por exemplo, a Domino's, que vende uma pizza protinho, que é uma pizza de bom tamanho, uma pizza que é uma pizza que alimenta, pelo menos eu considero que é uma pizza de tamanho razoável para alimentar uma pessoa. Normalmente vende um combo de pizza com refrigerante, era uns R$30. O Black Dog, que é um baita cachorro quente, era R$28, um combo com batata frita e refrigerante. O Bob's era em torno de R$25, um cheeseburger, que a maioria do pessoal fala que não é muito bom, né? Eu não comi, então não vou dizer se é bom ou não, mas a maioria do pessoal falava que não valia a pena. Os food trucks lá também, todas as comidas em geral são R$20-30. Então, se você quer gastar na praça de alimentação, saiba que vai ter um custo alto, né? Principalmente se você for os 4 dias, né? Ou se você for em família ou com muitos amigos, né? Vai ser alguma coisa realmente custosa. E claro, né? Horários de pico, principalmente sábado e domingo, que são os dias que mais tem mais movimentação, filas grandes. Então, programe-se bem, se você for comer na praça de alimentação, para evitar o máximo possível as horas de pico e saber que não vai sair nada barato ali, você não vai encontrar nada pechinche. Alternativas ao redor do SP Expo não existem, ali fica na margem de uma rodovia, que não tem nada ali daquele lado. Do outro lado da rodovia é um bairro residencial, provavelmente em algum lugar deve ter algum bonequinho, alguma coisa, mas até achar, acredito que você vai perder muito tempo e talvez não seja bom também. Então, qual a opção né, que a Comic Con Experience oferece também. Você pode levar sua própria comida. Então, existem algumas limitações, claro, né? As limitações são o quê? Alimentos, suas embalagens originais, né, e lacradas. Então, você não pode levar o salgadinho que você comeu ontem aberto. Você não pode levar uma garrafa de Gatorade pela metade, né? Embora, em tese, acho que não é tão rigorosa assim a revista, mas é aquela coisa, né? Mas você pode levar tudo. Você pode levar bolacha, você pode levar sanduíche natural, aqueles que vendem já embaladinho, salgadinhos, garrafas d'água, garrafas PET de refrigerante, você pode levar. Você pode levar também alimentos não industrializados, mas devem estar numa embalagem de plástico fechada. Então, muitas vezes, pessoas que têm alguma restrição alimentar, precisam comer certas coisas, tipo quem tem intolerância à lactose, não pode comer queijo, né? E muitas coisas que tem na Comic Con Experience, principalmente na apresentação, tem queijo, né? Cheeseburger, pizza, cachorro quente, né? Que vem com purê de batata, com queijo. Você pode levar tudo que esteja numa embalagem de plástico fechada. E claro, né? As coisas comuns de serem barradas, né? Que nunca devem ser levadas. São garrafas de vidro. Você pode levar garrafas PET, né? De 600ml, de 2 litros, de 300ml, aquelas pequenininhas agora, né? Garrafas d'água também. Isso não tem nenhum problema. Não pode entrar com latas, né? Então, nenhum tipo de lata você pode levar. Então, se você for comprar refrigerante, compre refrigerante em garrafinha PET, né? Em vez de comprar em lata. E claro, bebidas alcoólicas não são permitidas na Comic Con Experience. Inclusive, lá dentro não se vende. Então, não há chance de você entrar lá. Se quiser beber uma cervejinha, beber um drink, esqueça. Não, ali não é o local, você não vai conseguir. E se tentar entrar, é muito provável você ser barrado, né? E ter a sua credencial confiscada. Na pior das hipóteses, né? Na melhor das hipóteses, eles vão te confiscar a bebida e deixar você entrar. Mas, da mesma forma, se você tiver qualquer comportamento inadequado devido a isso, você pode ser convidado a se retirar da Comic Con Experience. Então, fica aí a dica. Se você quiser se alimentar, para se alimentação existe. Existem opções, né? A gente não sabe direito quais vão ser as opções, né? A gente conhece as dos anos passados. Os anos passados também tinham restaurantes por quilo lá dentro. Uma boa opção, por exemplo, para quem é vegetariano, não comia carne, né? Nem produtos de origem animal. Teremos, provavelmente, os food trucks de novo. E, se você quiser, você pode levar sua própria alimentação, desde que respeitando que ou esteja na embalagem original lacrada, ou que seja uma embalagem de plástico fechada, se for alguma coisa não industrializada, e não levar garrafas de vidro, nem latas, nem bebidas alcoólicas. Olá, pessoal do Quadrincast. Eu sou o Aloysio Santos, do Quad Comics. Você nos encontra na Comic Con Experience, vendendo todos os quads, Garganto, e também os lançamentos Quad Svalbar, do Diego Sanches, Opala 76, do Ferigato, e o meu, Drop Dead, nas mesas B22 a B24. Valeu! Olá, eu sou Daniel Esteves e você me encontra lá na CCXP na mesa E06, junto com o Alex Rodrigues e também os amigos da mesa E05, o Al Stefano, Samuel Bono e outros colegas, outros amigos também do Petisco, né, o Will, o Mário Cal, o Cadu, todos ali ao redor. Eu estarei com o material da Zapata Edições, meu selo de quadrinhos independente, e lançando o São Paulo dos Mortos volume 3, que eu viabilizei através do Catarse, e estarei lá também entregando aos colaboradores o livro novo. Fala, pessoal, aqui é o Fred Rubim, eu sou quadrinista, ilustrador, e quero convidar vocês para visitar a mesa G33 do Artist Alley, lá da CCXP, a mesa que eu vou estar com o meu amigo César Alcázar, que é também autor da nossa HQ O Coração do Cão Negro. Além dessa HQ, eu vou estar lançando uma nova graphic novel lá chamada Le Chevalier Arquivos Secretos, escrita pelo meu amigo AZ Cordenonzi, que está sendo lançada pela AVEC Editora. Fora isso, vou levar uns prints também. E tô lá para bater um papo e conhecer vocês. Abraço! Oi, pessoal do Quadrincast, aqui é o Hector Lima. Eu vou estar na Comic Con Experience, na mesa G38, do Artist Alley, com os gibis que eu roteirizei, Sabor Brasilis, Barão Macaco e o mais recente Mulher Homem, que é um gibi que vai mudar a realidade de quem for ler. Eu vou estar dividindo espaço com meus amigos da Fictícia e eu espero todo mundo lá. Um abraço! Aqui é a Verônica Saik. Eu vou estar na CCXP deste ano, vou estar levando aí o meu trabalho, o meu primeiro álbum dos meus quadrinhos, que é o Verdugo Inacreditável Procurados. Esse álbum tá bem bacana mesmo, depois das revistas que eu já publiquei, dos produtos, é o meu lançamento deste ano. Ele vai estar na CCXP também, junto com um outro lançamento, que é um livro infantil e num misto de quadrinho para iniciantes, que é o Boa Noite Maria, junto com produtos autorais referentes ao meu trabalho com o Verdugo Inacreditável. Dentro desses produtos, né, vão estar aí os chaveiros, né, que eu tô até produzindo uma nova leva, né, de chaveiros, as sacolas, as eco bags que tem os cartazes dos procurados, né, que é referente ao álbum também. Tem os caderninhos de viagem, tem os prints do Verdugo, tem bottoms, e além do trabalho ligado aos quadrinhos, né, aos produtos referente à marca do Verdugo Inacreditável, eu vou estar levando também prints exclusivos, né, que eu fiz, ilustrações de seriados que eu gostei muito, também prints de trabalhos assim que eu achei que ficaram bem bacanas e participaram de exposições. Além dos dois livros, eu vou estar levando também um livro que foi escrito, né, por uma doutora em enfermagem, a Unan Silva. Eu fiz o projeto gráfico, diagramação e as ilustrações do livro para ela. O livro, ele é o primeiro livro em quadrinhos, intitulado, né, Grandes Enfermeiras. Então, ele é dirigido ao pessoal que faz aí enfermagem. Ele está muito bacana. E nesse primeiro volume, ele retrata a história de duas pioneiras na enfermagem, que é a Florence Nightingale e a Anna Neri. Tá todo em quadrinhos, tá muito bacana. Eu tive um grande prazer em desenhar, em quadrinizar este livro, e ele vai estar também comigo na minha mesa. Eu vou passar o endereço da mesa antes que eu esqueça, né? Me procura lá na G39, Verônica Saik. Eu vou estar junto com o meu parceiro Denis Saik, que também é criador de personagens e também ele faz concepção das ideias dos prints. Além dos prints também, eu quero dizer que eu vou estar levando esculturas, amostras de esculturas que vão estar lá. Curiosidade das minhas esculturas é que elas são produzidas com papel machê. E elas são pequenas, mas elas possuem assim uns detalhes bem marcantes. São esculturas assim caricatas de personagens e personalidades famosas. Eu acho que vale muito a pena conferir também, porque é um trabalho bem diferente e eu vou estar aceitando encomendas. Pode acessar meu site, né, que é www.veronicasaik.com.br. Se tiver interesse em estar, de repente, já reservando algum produto, né? Um livro ou os produtos autorais, com exceção dos prints, os demais geralmente tem imagem, tem a minha lojinha virtual que fica no meu site. É isso. Muito obrigada aí pela divulgação e que todos tenham grande, grande sucesso e estejam muito felizes, assim como eu estou, em participar de mais essa edição do CCXP. Grande abraço! E finalmente temos um bloco de sugestões inteiros, né? A gente falou num programa anterior sobre a sugestão do Encontro Nacional do Podcast, né? Que vai acontecer no sábado, né? Mas agora temos uma programação, né, soltada pela Pizzy Toys, né, do stand que eles vão ter lá na Comic Con Experience, né? Uma programação completa, né? Você pode acompanhar indo lá no Facebook da Pizzy Toys, ou mesmo no Facebook da Comic Con Experience, tem lá o link para toda a programação completa. Mas nós vamos destacar aqui 4 atividades, na verdade 5, né? Uma para cada dia, né? E 2 para domingo, que são voltadas praticamente a todos os fãs, né? Não só os fãs de colecionismo, mas tem coisas interessantes, né? Na quinta-feira, no estande da Pizzy Toys, né? O pessoal da Tamashi Brasil, né? Que é o canal oficial do YouTube da Tamashi aqui, né? Que tem uma parceria com a Pizzy Toys, vai entrevistar um dos designers, né, da Bandai, né, o Kyoto Nishizawa, né, eu espero estar falando o nome dele certo, né, pra quem conhece, né, do trabalho da Bandai, né, principalmente na fabricação de vários colecionáveis, né, de action figures aí muito bacanas, vai ser uma entrevista muito interessante, né, porque ele é um dos principais nomes dentro da Bandai. Pra quem não conhece muito esse mundo aí, quer talvez entender um pouco mais, é uma boa porta de entrada. Aí esse painel vai acontecer às 5 horas da quinta-feira, né. Na sexta-feira, às 5 horas da tarde, também vai ter no estande da Pizzy Toys uma entrevista de novo com o pessoal da Tamashi Brasil, mas dessa vez com Kozu Morishita, né, que é ninguém menos que o presidente da Toei Animation, né. Toei Animation, acho que a gente não precisa falar muito, né, uma das grandes empresas, né, de animação do mundo, né, dos muitos animes famosos, né, que saíram das mãos da Toei, né, então, podemos estar grandes, né, coisas como Dragon Ball, One Piece, Cavaleiros do Zodíaco, Sailor Moon, um dos meus favoritos, Slam Dunk, né, adoro o mangá, né, então, é muito bacana. Então, o presidente, né, que é o Kozu Morishita, vai estar lá na Comic Con Experience na sexta para dar uma palestra, né, e ser entrevistado pelo pessoal da Tamashi Brasil. Mostrando que a Pizzy Toys não vai falar só sobre essa questão de colecionáveis, né, lá vai ter também espaço para algumas coisas mais voltadas para o público fã de anime, né? É, ao longo desses dias vão ter algumas palestras, né? Como eu disse, vai ter sorteio de colecionáveis também todos os dias. Mas às 2 horas da tarde, no sábado, vai ter uma palestra interessante, né? Com o pessoal do Figuraças, né? Que é uma página especializada, né? Nessa questão de colecionáveis, né? De action figures. Vai entrevistar o Márcio Takara, né? Um desenhista super conhecido aí do pessoal, né? Que mexe em comics, né? Trabalha pro exterior há muito tempo. E vai falar sobre a arte de conceito, né? Como se parte, né? Porque muitas das estátuas de super-heróis, né? Que você vê da Hot Toys, da própria Iron Studios, vem de desenhos desses artistas. Então, né, como nasce o conceito para se criar aquela estátua, né, e o que o artista provavelmente ele faz, né, pensando na estátua, qual que é o feedback, provavelmente, da empresa, né, o que a partir daquele desenho dele pode ser feito, o que não pode ser feito. E no domingo, às 2 horas da tarde, essa espécie de palestra vai continuar, dessa vez com o Rafael Albuquerque, né, acho que a gente não precisa citar, né, Rafael Albuquerque, o que ele está fazendo lá fora, né, está toda hora desenhando para DC, né, que também vai falar aí um pouco disso, né, sobre a arte de conceito. E às 4 horas, né, mais uma vez, um outro palestra no mesmo tema, só que dessa vez com o Ivan Reis, né. Ivan Reis também, que é outro que a gente não precisa nem citar, né, os trabalhos dele lá pra DC Comics, né. Inclusive, várias dos exclusivos que saíram na Comic Con Experience tem design do Ivan Reis, né, pelo menos um por ano, que eu me recordo, sai. Então, se você estiver ali pensando a Pizzy Toys, né, quando tiver o mapa oficial, a gente vai saber exatamente onde é. Até onde eu sei, mais ou menos, não vai estar junto de onde vai ser a Stand Atamashi, né, onde vão estar as Armaduras dos Cavaleiros de Ouro, né, que é a área chamada de Anime Experience. Pizzy Toys, não sei exatamente onde vai estar. Ano passado, estava bem na entrada, né, pra quem lembra, onde tinha aquelas estátuas gigantes do Hulk e da Hulkbuster, né, da Verônica, né, aquele filme dos Vingadores. Mas vai ser interessante se você curte isso, se você é ligado nisso, ou se você não é e quer conhecer, tem aí 5 palestras, né, que não são exatamente voltadas especificamente para isso, né, são palestras que podem abranger um público mais geral, né, porque existem muitas palestras sobre como conservar, né, reviews de estátuas, né, falar sobre novas séries, né, que estão saindo lá fora, que vão sair aqui também, né, fazer comparações, né, então, provavelmente comparar, né, figuras que saem do Japão, figuras que saem dos Estados Unidos, vai ter coisas sobre Star Wars, sobre falar sobre o que é um diorama, o que é uma escala, então tem bastante coisa pra quem curte mesmo esse mundo, né, acho que muitos fãs gostam de ter essas estátuas, esses colecionáveis, mas muitas vezes não se preocupam muito em conhecer, né, mas tem muita gente que, claro, mergulha de cabeça e adora de paixão, né, então, Stand Up Easy Toys tem toda uma programação pra isso, né, praticamente todos os dias começando por volta de 11 horas, né? Menos na quinta-feira que começa às 13, né? Porque na quinta-feira a Comic Con Experience começa mais tarde. Mas tendo praticamente o dia inteiro de coisas pra se fazer. Então, se você curtir isso, é só dar uma passadinha lá que você vai ter bastante coisa. Saudações, membros da tropa Quadrincast. Aqui é o Dan, autor do Samurai Boy. Tô passando pra convidar vocês pra passar na minha mesa no Arches Alley durante a CCXP. Mesa C8. Lá, eu e o Samurai Boy estaremos com prints, postais e outros itens à venda, além, claro, das revistas do Samurai Boy. Além das 2 primeiras edições, estaremos lá com o 3º volume, chamado A Espada Celestial. Na edição anterior, o Samurai Boy foi derrotado por um ninja misterioso e seus amigos foram raptados. Nessa nova HQ, ele precisa passar por várias armadilhas e desafios até encontrar o inimigo e salvar seus companheiros. Essa HQ de 60 páginas está lotada de ação e tem mais de 30 páginas inéditas. A HQ também está em pré-venda no Catarse, você pode garantir também o seu exemplar antecipado por um preço mais baixo, apoiando o nosso projeto lá. É só acessar www.catarse.me e buscar por Espada Celestial. Você vai poder pegar diretamente comigo durante a CCXP ou receber na sua casa. Seja como for, te espero na mesa C8 no Arts Alley para a gente bater um papo e, quem sabe, trocar umas figurinhas sobre quadrinhos. Valeu, galera, forte abraço, até mais. Alô, pessoal, quem fala é Gidalt Júnior. Eu vou estar no stand E36 vendendo meu quadrinho Castanha do Pará. Você também pode encontrar lá posters, desenhos originais e muitas coisas legais. Passa lá comigo, é o Castanha do Pará. Abração. Aqui é o Sam Hart. Eu estarei na Comic Con Experience 2016 no Artist's Alley, mesa E10, vendendo prints, artes, sketchbook e também lançando o projeto Mega Ultra Super Secreto. Boa noite, ouvintes do Quadrincast. Eu sou Samuel Ságio. Eu estarei na mesa E32 do Arts Alley, a Comic Con. Na nossa mesa você vai poder encontrar a Insano, né? Que é um trabalho que eu fiz com o Barone, que vai dividir a mesa comigo, Fernando Barone. A gente lançou a Insano no ano passado. E a gente vai estar vendendo ele esse ano de novo. Sobrou bastante. Também vai ter o Gibi Quântico 2, que esse aí é somente o Barone participou. Então, a galera da Quanta, ele vai estar lançando o Gibi Quântico 2. Lançando não, ele já vai estar vendendo o Gibi Quântico 2. Então, na nossa mesa, você vai encontrar o Insano meu, dele, e o Gibi Quântico, que vai estar em outras mesas também, de outros autores, mas passa no E32, que tem bastante lá. Nós dois fazemos parte do coletivo Escape, né? Escape HQ. A gente já estamos no número 4, e então você vai encontrar da edição 0 até o número 4, você vai encontrar na mesa. É, essa 4 em destaque é o lançamento, que a gente já lançou na Ugra, mas vai acabar um grande evento. O primeiro grande evento é a Comic Con, e a gente vai estar vendendo a Escape 4 de vários autores. Para quem não conhece a Escape HQ, é um coletivo de artistas que são vários tipos de histórias. Você vai encontrar humor, vai encontrar terror, vai encontrar coisa fofa, coisa podreira. Então tá tudo misturado ali. A Escape também é um selo de outros tipos de publicações independentes. Você vai encontrar o Saco de Pão, que é do Jesus Baré. Traje Rigor, que é do Lambreta. Tem um livro também, que é do Luiz Franco. É o livro Pareidolia. E também tem um outro lançamentinho, que é do próprio selo Escape, que é o Veludo dos Nove Infernos, que é do Bruno Brunelli. Os integrantes novos estão o nosso amigo Andreoid, que vai estar vendendo. A gente vai estar vendendo a revista dele também, que é o Leitmotiv. Além dos prints, né? Que a gente vai acabar vendendo. Vai ter alguns prints do meus, do pessoal do Escape, e acho que do Pedro Pedrada também. A gente tá conversando aí, acho que ele vai vender os prints dele também. O Pedro Pedrada já fez uns trabalhos pra Draco, pra uma história da Rede Amarelo. Tem uma camiseta dos Baratas aí, que é uma ilustração dele, que é do Monstro do Pântano. Uma camisa bem legal, e ele vai estar vendo esse print lá também. Esperamos ver vocês lá, dia 1 a 4 de dezembro, na mesa E32. Obrigado e grande abraço, e nos vemos lá. E aí, pessoal, meu nome é Suzane Cascardi. Eu sou o Kironil. Somos de São José dos Campos, interior de São Paulo, e estamos representando o Estúdio Tonelada. Vamos estar na Comic Con Experience com muitas novidades. Com o lançamento do meu artbook sobre monstros fantásticos, criatura, e o artbook da Suzane Cascardi, o Lume, com uma série de personagens de universos mágicos, um montão de prints maneiros e buttons. Só chegar pra trocar uma ideia com a gente. Estaremos na Artes Alley, mesa A32. Só colar que a gente tá esperando todo mundo lá. E é isso, pessoal, para mais um Quadrinho Drops, né? Essa semana temos planejado mais um, né? Mais pro fim da semana. Semana que vem deveremos soltar um, provavelmente, no dia 30 pro dia 1º, né? Então, na manhã do dia 1º você pode baixar e ouvir, se você estiver a caminho da Comic Con Experience, ou se você ainda quiser saber novidades. A gente ainda pretende fazer uma cobertura do evento, né? A gente não vai ter muitas pessoas lá, né? Na verdade, vou ter só eu. Então, talvez eu não possa cobrir muitos painéis, né? Até porque sábado e domingo vai ser uma coisa muito difícil de conseguir entrar no painel. Mas eu vou tentar fazer uma boa cobertura, né? Falar bastante do que vai ter de coisas do Artistiar, e tentar fazer uma live no Facebook, né? Então, se você quiser acompanhar lá, facebook.com/quadrencast, né? Eu vou tentar fazer uma live, né? Vai depender um pouquinho de sinal, né? Lá no Expo. Mas se você tiver curiosidade, né? Então, só acompanhar a gente aí. E claro, né? Comic Con Experience está chegando, a ansiedade está aumentando, e cada vez mais a gente quer que esse evento seja épico, né? Então, até a próxima, com mais dicas, mais anúncios, se tudo correr bem, mais sugestões e muito mais divulgação de artistas que estarão por lá. Um abraço e até a próxima!